York, na Force Bright, Chantão, Dulce, Gabbana, Louis Vuitton. Os bichos nadão fazendo bem, elas mostrando tudo que tem. Isso me inspira, pira, quem vai entrar na mira? Até o chão rebolando, vem pra cá, vou te fazer viajar. Vou te fazer suar, os olhos grandes vão se anojar. Parece um arém, vem pra cá, o que tem? Sei o que te faz bem, espelho no teto há mais de 100. Feiticeira na pista, seu gingado me enfeitiça. Te espero na mesa, no gelo, Xandão. No final da noite te mostro que é bom. Dom ruim é pouco, eu tenho dom. Você vai ser minha no fim desse som. Vem mexer pra mim, mexe sem parar. Vem mexer pra mim, mexe sem parar. Enquanto esse som tocar, me deixa só te tocar. Quando eu te convidar pra ir pra outro lugar, eu quero só com você. Me diz qual é que vai ser. É só você responder que a noite é nossa. A noite é nossa. Boticário no ar, no Miami, no Copa Marula. Pensamentos além, ela mexe a mais de 100 mil BPM. Já tão também no falante, DJ nos acorde. Lume no mic, bombando, don't stop. Shake it off for me, baby, don't stop now. E ela se empolga, me olha, me avisa que tá me esperando lá fora. No decote eu vejo além do seu. Sem maldade, não sei se entendeu. Itinerário pro céu, na ida o licor, desliga o céu. No vidro e vapor, suspiro, motel, escolhe o sabor, menta ou mel. E me